e Aloysio Fagerlândia. Concertos FRJ desta semana, Francisco Mignone e o Fagote, com valsas para fagote solo, tendo como convidado especial Fábio Cury. Concerto FRJ, toda quarta, às 10 da noite, aqui na MEC FM. A vacina chegou, mas ainda não é para todos. O coronavírus continua no ar. Então, não deixe de se cuidar. Lave sempre as mãos. Use máscara o tempo todo quando sair de casa. Mantenha a distância das outras pessoas de no mínimo 1,5 metro e evite aglomerações. Seguir as regras é salvar a sua vida e também a do próximo. A minha história com o bandolim é uma história de amor. Temos grandes bandolinistas aí, tocando muito bem. Jacó é incrível. Incrível em matéria de acabamento, de sonoridade e expressividade. Assim como o Jacó, eu peço que era um compositor e um instrumentista assim incrível. Jacó é o grande representante do bandolim brasileiro. Quem ganha destaque nessa edição do Brasil Toca Choro é o bandolim. Acompanhe composições de Jacó do Bandolim e Lupercio Miranda no Brasil Toca Choro, nesta quinta, 11 da noite, aqui na MEC FM. Rádio MEC. Música, educação e cultura. ZYD465, 99,3 MHz. Rio de Janeiro. ZYH705, 87,1 MHz. Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. 9 de junho de 2021, 8 horas em ponto. A seguir tem Manhã MEC FM. Manhã MEC FM. Abertura: As Criaturas de Prometeu, Opus 43, Beethoven. Orquestra de Câmara de Israel, com a regência de Mendy Rodin. abertura, As Criaturas de Prometeu, Opus 43 de Beethoven, Orquestra de Câmara de Israel, com a regência de Mendy Rodin. 8:06, bom dia para você. Manhã MEC FM. Quarteto em Lá Maior para flauta e cordas, K298 de Mozart, Irena Grafenauer, viola Verônica Hagen, violoncelo Clemens Hagen, violino Gidon Kremer. Thank you. 298 de Mozart, flauta Irena Grafenauer, viola Veronika Hagen, violoncelo Clemens Hagen, violino Gidon Kremer. Bom dia para você. Cheira com céu nublado no Rio de Janeiro, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nesse momento, no centro da cidade, 21 graus. Manhã, Mac FM. Seguimos com o concerto para piano em Fá Maior, de Andrea Luca Lucchese. Piano, Roberto Plano. Orquestra Ferruccio Busoni, com a regência de Massimo Belli. Thank you. Music FM, concerto para piano em Fá Maior, de Andrea Luca Lucchese, piano Roberto Plano, orquestra Ferruccio Busoni, com a regência de Massimo Belli. 8:32, MEC FM 99,3, a rádio de música clássica do Brasil. Rosa Munda, suíte do balé D-797 de Schubert, regente Henry Adolf. Thank you. BPM Rosamunda, suíte do Valé, D-797 de Schubert, regente Henry Adolf. Manhã Mac FM. Sonita de Félix Mendelssohn, violão André Segovia. Na MEC FM, cançoneta de Mendelssohn, violão André Segovia. 8h51, bom dia para você. Apresentando Manhã MEC FM. Música de concerto, notícias e agenda de eventos culturais. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. Na nova temporada do Blim Blim Blom, estamos acompanhando Ares e Cecília, duas crianças extraterrestres que estão pesquisando a música do planeta Terra. Eles querem saber como um planeta tão atrasado como o nosso pode ter uma música tão boa. E sabem o que eles vão pesquisar essa semana? Eles pesquisarão sobre a música usada em meditação e outras com perfil similar, visitando a Índia, a França e os Estados Unidos. Não perca, sempre aos sábados ao meio-dia, a música do planeta Terra, aqui no Blim Blim Blom. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Aqui fala Jussara Mendonça, trazendo para você blues, derivações, influências. No programa de homenagem ao compositor, pianista e vocalista Dr. John, um destaque performance do seu 20º álbum de estúdio, In a Sentimental Mood, lançado em 1989. Alma Blues, sábado às 11 da noite, aqui na Rádio MEC. Mestres da Música. Bar. Johann Sebastian Bach nasceu em Eisenach, uma pequena cidade da Turíngia, no centro da Alemanha, em 21 de março de 1685. Desde pequeno, o caminho de Bach cruzou-se com o da Igreja Protestante, fundada por Martinho Lutero. Essa vivência espiritual refletiu-se em sua obra. Boa parte do que Bach escreveu foi dedicado à música sacra, com umas mais de 200 cantatas para o serviço da Igreja. Jesus, Alegria dos Homens, é uma das peças mais conhecidas de Bach e faz parte da cantata BWV 147, aqui interpretada pelo pianista Nelson Freire. Thank you. na interpretação do pianista Nelson Freire, Jesus, Alegria dos Homens, da cantata BWV 147, de Johann Sebastian Bach. Mestres da Música, Bach. Rádio MEC, Música, Educação e Cultura. DYD 465, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz, Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos a apresentar Manhã MEC FM. Horas em ponto, ótima quarta-feira, 9 de junho de 2021 para você. Seguimos Manhã MEC FM com a abertura do concerto em si menor de Johannes Bernardus van Brie, Orquestra Sinfônica da Rádio Netherlands, com a regência de Jack van Steen. abertura de concerto em si menor de Johannes Bernardo Sandri. Orquestra Sinfônica da Rádio Netherlands, com a regência de Jaap van Sien. 9:12, ótimo dia para você. Rio vacina hoje profissionais da educação básica. Secretaria de Educação do Rio de Janeiro estima que sejam vacinados 18 mil profissionais. É preciso apresentar contra-cheque ou declaração da instituição de ensino, identidade e CPF. Manhã MEC FM. Cenas infantis, Opus 15 de Schumann, piano Cláudio Arrau. Thank you. Na MEC FM, Penas Infantis, Opus 15 de Schumann, piano, Klaus Ahau. 9:32. Bom dia para você. Uruguai, a Covid-19 reduz em mortes e internações em UTI. Internações de unidades de terapia intensiva e mortes por Covid-19 foram reduzidas em mais de 90% na população do Uruguai, que tomou as duas doses dos imunizantes Coronavac e Pfizer. Manhã MEC FM. Leci de Cadix e dueto da Flor, da ópera Lacmé de Leo Delibe, soprano René Fleming, mezzo-soprano Susan Graham, orquestra Filarmonia, sob a regência de Sebastian Langlessing. Oh, Thank you. MEC FM, Messias de Cadix e Dueto da Flor, da ópera Lacmé de Leo de Libe. Soprano René Fleming, mezzo-soprano Susan Graham, Orquestra Filarmonia com a regência de Sebastian Langlessen. 9:44. Bragantino e Fluminense voltam a se enfrentar nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Dessa vez no estádio na Bia Bicedi, em Bragança Paulista. O time carioca entra em campo com vantagem, pois venceu o jogo de ida por 2-0 no Maracanã. Já a equipe paulista precisa no mínimo devolver o placar para definir a classificação na cobrança de pênaltis. O duelo começa às 21h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes e comentários de Valdir Luiz e Bruno Mendes. Manhã MEC FM. Sonata em Fá maior para harpa solo de Nadermann. Harpa Catherine Michel. Thank you. MEC FM, sonata em Fá maior para a harpa solo de Nader Mann, harpa Catherine Michel. Estamos apresentando Manhã MEC FM. Música de concerto, notícias e agenda de eventos culturais. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. Neste domingo, o Plateia apresenta um concerto de acervo que foi ao ar pelo programa Concertos Internacionais Belarte, com a Orquestra Nacional do Capitole de Toulouse, sob a regência do maestro Tugan Sukiev, e com as participações do pianista Bertrand Chamaillot e a trompetista Lucienne Renaudin-Varry, vamos ouvir obras de Shostakovich e Stravinsky, gravadas ao vivo no Teatro Municipal, no dia 30 de outubro de 2017. Plateia, domingo, ao meio-dia, aqui na Rádio MEC. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2021. E você, compositor de qualquer parte do Brasil, pode participar. Música clássica, instrumental, infantil e popular. Edital e inscrições pela internet. radiomec.ebc.com.br. Festival de Música Rádio MEC. Participe e mostre seu talento. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Porte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O programa desta semana traz duas atrações que já passaram pelo Cena Instrumental. O grupo Bernardo Ramos Quinteto e a flautista, saxofonista, compositora e arranjadora Carol Dávila. Eles trazem em suas composições referências da música universal, conceito criado pelo grande Hermeto Pascoal, que valoriza a sonoridade livre de rótulos e sem fronteiras. Não perca, neste sábado, às 9 da noite. Aqui, na Rádio MEC. Oi, pessoal, ouvintes da Rádio MEC, tudo bem? Aqui quem fala é Miguel Sá, jornalista de música que escreveu com Robertinho Silva o primeiro livro da trilogia de parcerias literárias dele, a biografia Robertinho Silva em Se a Minha Bateria Falasse. Nos mais de 50 anos de carreira do Robertinho, a gente pode ouvir a bateria dele em alguns dos discos mais importantes da MPB, como Milton Nascimento, Gal Costa, Gilberto Gil e muitos, muitos outros. Mas ele também tem uma carreira solo muito fértil, que desabrochou definitivamente nos anos 80 do século XX. E é disso que eu quero falar aqui. No livro, ele fala sobre a trajetória dele desde criança, tocando nos terreiros de Umbanda de Realengo, bairro onde nasceu na Zona Oeste do Rio, até os palcos mais importantes do jazz em todo o mundo. A música que eu vou pedir para colocar aqui é justamente uma que simboliza esse encontro, esse lugar onde Robertinho chegou voando com a bateria e a percussão. É a música Speak No Evil, um clássico do Wayne Shorter que o baterista gravou no disco Bodas de Prata, no qual ele comemora os 25 anos de carreira. Esse disco foi lançado em 1989. E adivinha só quem participa? O próprio Wayne Shorter. A história do convite é muito bonita e está no livro com detalhes, olha só a dica, a partir da página 245. Essa música do Wayne é também o nome de um dos discos mais importantes dele, lançado lá pelo meio dos anos 60. E foi gravada pelo Robertinho com uma levada toda própria, com um time que incluía, além dele na bateria e do Wayne no sax, o baixista Zeca Funções, percussão e Luiz Avelar nos teclados. Vamos ouvir então Speak No Evil, do disco Bodas de Prata, com Robertinho Silva e Wayne Short. Robertinho Silva, 80 anos. Rádio MEC, música, educação e cultura. DYD 465, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz, Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos a apresentar Manhã MEC FM. 10 horas em ponto, mais uma vez um ótimo dia. Seguimos Manhã MEC FM com a Sinfonia número 3 em Mi bemol, Opus 10 de Dvorak, Orquestra Sinfônica de Londres, com a regência de Steven Curtis.